pouso em Lençóis. Tango Lima, Vitor Delta, pronto, cópia. Copiado, gente, obrigado, Yankee Delta Charlie. Vitória da Conquista. Controle em 120.8, a torre em 118.95 e aciona 5515 no transponder. Vitor Delta, correto. Após Arbor, prossegue direto para o destino, Vitória da Conquista, na Aerostar, confirmando o POB. A bordo, acionamento táxi, decolagem, torre transfere, 118.95, ajuste no 0, no 5, um bom voo. Alfa, Tango, Tango, pronto, copy. Ilhéus, autorizado, nível 1 centena, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 120.8 e aciona 0136 no transponder, no, o Alfa Tango Tango. Tango-Tango apenas modificando o transponder 0263 no transponder, por gentileza, tem livre acionamento no passe 3 da porta táxi. 0263, ok? Game não copiado. Aeroporto de Piatã, é, confirme o, a radial e a distância de Salvador e o chamado de pouso. Transponder 0263, ok? Táxi autorizado, reporte para ingresso, pátio principal. Meia torre, 118, meia dúzia. 118.95. Delta Charlie. Nível para ele é o solicitado 180. Gente, prepara a saída da Euleda e Ilhéus aguardando cópia, o azul 4463. O Alfa Tango Tango prossegue o táxi via parte principal, Índia, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre 118.95, com ajuste no 0 no 5, um bom voo. Escondido, aproximação, agora autorização para pouso. Golo 077, qual é o golo 777, olhar e manter. Autorizado, olhar e manter, golo 777, fazer. Olímpio 02, curva esquerda, perna do vento, reporte através do norte de controle, informação de tráfego, César 150, cruzou aerótra, mantendo 1.000 pés nas suas finais da parte de buraquinha, passando o corredor forte, ok? Afirmativo, vai reportar no através norte da torre, Olímpio 02. Golo 777, decolagem autorizada, pista 10, 110 com 14. Autorizada, decolagem 10, golo 777. Quilômetro 11, continua aproximação, 737 da Gol, tomou posição para a decolagem pista 10, aguarde pista livre, o vento 110 com 14, Romeu 11. Romeu 11. E de novembro, Alfa ainda mantém a cabeceira no 7. Bravo, Kilo Whisky, chama o controle 1208, até a volta. Guardião 06, temos um Highlander na final, pista 10 da Aerostar, visual ao contrato. Sabe que o Luiz que ciente mantém esse visual na escuta. Pista 10, vai prosseguir para pousar a pista 10. Reporte visual ao contrato, está na final aproximadamente 3 milhas. Gente, se não for atrapalhar o senhor, a gente pode entrar pela 35. 35, 110 com 13, e na sequência vai taxar via parte Gramado. Estou com 0150 da CFA alinhado para decolagem, ok? Ok, 35 e prossegue pela grama, o 06 está visual, Coronado 90. Olimpo 02, descida para 1 no mil pés, altímetro 1015, aguarde para girar base. Para 1 no mil pés, vai aguardar para girar base, Olimpos 02. Torre Salvador, Olimpo 02. Prossiga. É só para sua informação, agora após o toque remetido, solicita afastar a proa da pista de decolagem, acender até 2000 e coordenar aí, por favor, dois procedimentos ILS. Um pouso final no segundo. Senta. Uno 777, decolado ao Zuno 4, 1208, Rogério. Trabalho até próximo. Quilo Romeo Oscar, checado de fábrica, 110 com 1-12, livre pouso, Romeo Oscar. Bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Lá, direto Leda, subindo ao 340. Direto Grael, 06. Uber Alfa, informação de tráfego, com um helicóptero do governo do estado aproximando a sua direita, direto para o pátio do Grael, você evitando o eixo no 735. Clique decolagem, 110 com 1-12, Índia November Alfa. Então 3895, só um instante, cópia para Guarulhos, prepara a saída da Eulê da Bridge aguardando. Obrigado. Alfa Tango Tango, ele é manter título zero à direita, via atrás, tem condições? 3101, não autorizado, reporta táxi. Negativo. É, está acertando a curta final para o Graé, Guardião 06. 110 com 1-12 no solo controlando o repórter, 06. 6. Quilo Romeo Off, o solo 15, direita, libera 129. Lembra Alfa tem condições de, quando pronto, curvar esquerda imediato, cruzando a Europa? Afirmo, em mais 30 segundos, curvar para a esquerda, ainda Lembra Alfa. Cruzamento na primeira metade no 028, comprou a Nordeste vertical de Laura, aguardando liberação, controle B. Assim, vai cruzar o primeiro terço para o Nordeste, já vem melhor. Alfa Tango Tango, 110, 1-12, livre decolagem. 02, gira e baixa, final checado. Vai girar baixa, máximo checado, único 02. Meia frequência livre, bom dia, 06. November Alpha está presente, autorizada para o de buraquinho, aguardando transferência de comunicações. Índia November Alpha. Pro de buraquinho, Índia November Alpha. Torno pátio principal, prosseguindo via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar novamente a Torre 1, 1-8-95 para o cruzamento. Afirmo, pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5505 no transponder. Coral, eu mantenho nível de voo 1-0-0. César Coral 100, Alfa Tango Tango. Passa travado. Fonte, o Olimpo 02, baixou e travou, 120 graus, 14 nós, autorizado a toca emitida, 02. Fica 1895, correto, portão 2, chama pronto para o SPEC, acionamento. Coração de 2 Fonte, Negativo, o controle já está ciente após emitida até a flor até 2000. Só informação de tráfego, tráfego decolou a frente pista no zero. Santiago 402, está afastado em torno de 2 milhas, ainda mantendo no meu pé. Vai curvar à direita após a subida coral. Boa tarde, objeto 6714, informação Lima, corrigindo, informação Índia para Guarulhos. Webjet 6741, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5512 no transponder, só um instante para o cotejamento, por gentileza. Azul 4463, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Webjet 6741, por gentileza, coteja. Pois é, nível de voo 340 para Guarulhos, pela Equano Zulu 1-6, depois segue conforme a rota do de voo. Decola pista no zero com curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5512, Webjet 6741. Webjet 6741 correto, confirma o portão 04. 10, certo. Seguinte, 10, chama pronto para o spec, treinamento 6741. 251-3325, vai chamar. Meia 254, informação Índia, Rio de Janeiro, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5517 no transponder. Ok, autorizado Rio, nível 360, pela Pêsulo 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, DCT Bridge. Controle 120.8 e aciona 5517, o Xaner 62. Xaner 6254, correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento. Chama. Limpo 02, tocou RMT hoje 21, mantenha a proa até 2000. Eu mantei a proa até 2000, Limpo 02. E chame o controle 120.8, Limpo 02. Índia November Alpha, correção. Acione 0171. 0171, responde. Índia November Alpha. Pronto. 3895 no 02 autorizado, reporta táxi. Lima Vitor Delta, o ajuste no 094, reporte no ponto de espera da Papá. Índia November Alpha, está vindo para pouso em Salvador? Índia November Alpha, decolou da 97, passou vertical de buraquinho, está mantendo agora corredor forte, 1 no meu pé. Índia November Alpha vai manter corredor até 2.0 milhas por mais 4.0 minutos, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, ciente, tem um Charlie 150 fazendo um sobrevoo a 5 milhas de Interlagos. Está ciente do tráfego da companhia, vai manter a separação assim que visual, o Índia November Alpha. Ciente, Índia November Alpha. Controle azul 4076. Azul 4776. Autorizado. Coxinha. Azul 4076, desça para 2000 pés. Ajuste no 014, autorizada final ILS, estabilizado. 2000, reportada estabilizado. Azul 4076. Vitor, da autorizada a ingressão no 7, reporte alinhado, pronto. 4463, vive decolagem, cabeceira no 021, 20 graus e no 59. Olimpo, Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, prossiga. Olimpo 02, efetua a troca de tripulação, tá pronto para procedimento. Aqui, agora verificado no 430, só um instantinho, vou checar se o centro também recebeu, ok? Só um instantinho, preparando a saída coral, Força Aérea 2281. Trouxe Salvador, é o Olimpo 02? Se o mesmo possui o plano, e assim que obtiver a confirmação, eu autorizo o acionamento, ok? Olimpo 02, confirme a pouso final? Negativo, o Olimpo 02 vai realizar um ILS com a remetida no ar e depois um novo ILS com pouso final. Parou o galeão, nível 360, quente da Índia. Questionnaire 6213, bom dia, informação Índia confere, galeão autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Persulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0.8 e aciona 5-4-7-4 no transponder. Gente, está autorizado 360 para o galeão. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, após voa Bridge. O controle de saída 1208, 5474 é o transponder. E após bridge, encaixa aí na Upper Zulu 10 até o Rio Ocean 6213. Ocean 6213, correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chamada pronto, pushback, acionamento, 6213. Webjet 6741, portão 10, pushback, acionamento. Webjet 6741, portão 10, autorizado, reporta tanques. Paulo Salvador, Chané 6254, também para o push no 8. Jet 6741 na escuta. Na escuta. Condições de realizar o pushback simultâneo com a aeronave da Avianca no 08, porém terá que puxar um pouco mais a retaguarda e será o segundo no táxi. Tem condições ou negativo? 280, limpo 02. Gente, o Webjet 6741, obrigado pela colaboração, coordenando com a equipe de solo, puxar um pouco mais a retaguarda, realizar simultâneo com a aeronave da Avianca no 8. Reporta pronto para o táxi. Gente, simultâneo com a Avianca 6254, em coordenação então com a equipe de solo, coordenando com a mesma, realizará simultâneo com a aeronave da Webjet no 110, ok? Reporta pronto para o táxi. Gente, está livre o push, coordenação... Com o 10, o 6254 reportará para o táxi, que agradece ao colega. November Alpha, tem o tráfego passando à sua esquerda a 2000 pés. Índia November Alpha, vivo algum tráfego. Bravo, que Luiz, que gente, vai na proa da rotatória, atente o Papa Romeo Índia November Alpha, próximo a Interlagos, mantendo 1 no 1000 pés. será 17, 70 metros de turbulência do Embraer da Azul, o vento no 10 graus, no 49. 0, no ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, no 4, agora um bom voo. Índia 1, no ponto de espera no 90, jornada 5 com a torre, indica 14, obrigado, bom trabalho. 4, 0, 7, 6, bom dia. Solo, boa, Azul 4076, livrou na sua. Azul 4076, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, passo principal, antes da táxi via Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4076. Alta decolada, 129, chame controle 120, decimal 8. 1208, camarada, tá. Bravo, que Luiz, que atende a um tráfego 12 horas, um helicóptero Robson 44, fazendo um sobrevoo próximo a Interlagos. Sessão é 624, POB 86, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Sessão é 6254, táxi via pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, vai seguir a nave da TAM. Finalizando o push no través 04 e no ponto de espera chame a torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom voo. Ok, pátio Índio Alfa, segue o TAN, 1895, no ponto de espera, 6254, bom dia. Tá, 3804, essa é uma identificação, autorizada chegada a Mari, desaponível de voo 050. Bem, bem, boa chegada a Mari, informação de que perdemos contato com o centro, 350, tá, 3804. Tá, 3804, sim. Alfa até o ponto de espera da 10, como número 3, seguindo a aeronave da Avianca. No ponto de espera chama a torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom voo. Alfa, no ponto 0895, chega na aeronave da Avianca, com 1-0-4, obrigado, boa tarde. O Azul 4076 vai manter a posição antes do ataque com o Juliette, aguardando para o ingresso. 7476. 02, aguarde vetoração para o final da 1-0. 02, aguardando vetoração. Azul 4463, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1-3325, boa tarde para a Petra. TAM 3804, mantenha na chegada. Controle Salvador, Papa Romeo Lima, Mike Fox. Romeo Lima, Mike Fox, prossiga. Agora para regresso, solicita... Está ingressando no litoral, até buraquinho, após pouso na 17. O Webjet ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 1 após o Web, 2407. Próximo da rotatória. Negativo ainda, não visual, está próximo de posição buraquinho. Tem como ingressar na perna do vento da 10, para pouso na bata direta. Papá Romeo Lima, Mike Fox, tem um tráfego à sua esquerda, 3 horas, 2, quais são? À direita, 3 horas, 2 milhas, vai seguir o Charlie 150, chame Torre 11895. É, se chamará 6895. Lima, Mike Fox, e vou na proa da rotatória. Ah, 32106, sendo indicação, autorizada a chegada da Mari, disponível de voo 060. É, Gente, autorizado voo direto Pata, vento 1190 graus, 25 nós, reporte em solo controlado. Gente, direto Pata, reparatara, solo controlado, Lima, White Fox. 2, Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. O Chanel 6254, mantém o ponto de espera. Mantém. Olhem pro 02, curva esquerda pro 130. Esquerda 130, olhem pro 02. Né, 6254, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém, 6254. Bravo que Luiz, que chame torre 1895. Sério 2281, agora sim, pronto, copy. Tango Bravo que Luiz, reporte na vertical da rotatória, vento 1190 graus, 14 nós, o ajuste no 0-1-4. Nota do plano de voo até Belo Horizonte. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5540 no transponder. Salvador, boa tarde, tô 3895. Tá, 3895, contato radar, filha da El, subir mantendo nível de voo 340. Da El, subindo 340, 3 anda pra gente, da El. Tá, 3895, mantenha o peixe de saída. Bruno? Gol 1754, ação de identificação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 070. 190, informação suja. Confirme para o controle. É o LJ 6721, cruzando 210 para o 190 com a Índia. Web 6721, nação, identificação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 080, reduza a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230 nós, chegada Mari, 6721, descendo para 80. 4. Aprovando o pátio da Bata, Lima Mike Fox. 070 na Mari, 754. Controle está 3804, a senhora libera a velocidade para o 3804? Não, 3804 livre. Obrigado. 3802 está habilitado no 302. Olento 02, chame torre 1895. A torre 1895, 2825. Bravo que Luiz, para evitar o simultâneo, faço 360 pela esquerda, repórter interceptando. 3804, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizada final ILS, é estabilizada. Para 2000 no 0-4, libera a restrição etapa. Livre, então, 3804. Obrigado. Web 6721 vai seguir o tráfego da Boeing 737 a 7 milhas com 350 graus feito. Ok, Centro Web 6721. Baixar de trabalho, Web 6721. Chanel 6254, decolar 237, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Olimpo 02, livre pouso, cabeceira 10, vento 1110 graus, 14 nós. Olimpo 02, informa que vai arremeter no ar. Gente, Olimpo 02. Autorizado o toque, é arremetida. Sai 1. Oceanair 6254, mantenha o perfil da saída. Mantém. Salvador, Lima, pedaço para transferência.